Vou nem falar nada, tá ligado que é o Cross, é. Prá. LD Produções, aquele jeitão, tá ligado, né? Eu tô mais vivo do que na minha vida inteira. Tô igual um recém-nascido, acabei de estourar a placenta. Acordo todo dia com esse cheiro de buceta. Eu briso no meu vício enquanto ela rebola e senta. Ela diz que me ama, enquanto isso eu finjo que acredito. Porque eu sei que se não fosse a grana, é difícil até ser teu amigo. Deixa ela pensando que me engana. Tá perdido, eu que sou labirinto. Sua saída é cair na minha cama. Seu troféu é engolir meus filhos. Amigos falsos, nem ligo. Meu dinheiro não é. Sei que eu não posso exigir de alguém seu que não é. Gosto demais da minha vida pra gastar com quem não quero. Prefiro minha ilha do que Zé Povo. Por perto evito gente que fede. Negativismo daquele tipo que só causa impacto. Se por acaso cair no caminho, eu tô explodido no rap. Só progredindo. Foda-se o sol, se prende aos verdadeiros. Porque esse real sempre foi compromisso. Afastei os demônios da minha vida e nunca precisei de despedida. Vida é bem mais que o olho vê. Eu não vou viver fingindo não saber da realidade. Afastei os demônios da minha vida, nunca precisei de despedida. Vida é bem mais que o olho vê. Eu não vou viver fingindo não saber. Eu sou obcecado por me sentir vivo pelo entusiasmo. Sempre fui movido marginal alado. Com seu livre-arbítrio sou capacitado. E por Deus escolhido viagem entre corpos. Me afogo em desejos, olhares venenosos. Já não me metem medo. Todo dia eu acordo com aquele mesmo cheiro. E outro olhar armado me dando um tiro certeiro. Livre, desapegado, é claro que sofre menos. Tudo é como é, nada é como nós queremos. Afastei os demônios da minha vida e nunca precisei de despedida. Vida é bem mais que o olho vê. Eu não vou viver fingindo não saber da realidade. Afastei os demônios da minha vida, nunca precisei de despedida. Vida é bem mais que o olho vê. Eu não vou viver fingindo não saber da realidade. É o Cross.